Bem-vindos ao podcast da Cidadela, onde nós vamos jogar no maravilhoso cenário de A Cidadela que nós estamos inaugurando hoje. Eu sou o Mestre Cavernoso e comigo juntam-se hoje Obi-Wan Kenobi, o Bogus, o Kaká, o Pichuleco, como é que é o apelido do Rafael? Pitsqui. E Shelba! Tudo bem com os senhores? Sim, senhor. Tudo jóia. Beleza. Então tá bom, senhores. Eu vou fazer uma breve apresentação do cenário para que vocês saibam exatamente onde nós vamos jogar. Logo em seguida eu vou pedir aos senhores que se apresentem e que apresentem também rapidamente os seus personagens. Eu sei que vocês não devem ter tido tempo de desenvolver background, mesmo porque estão conhecendo o cenário hoje. Mas isso não é importante. Nesse momento, pelo menos, não vai ser importante. Eu já adianto que a gente vai jogar numa aventura pronta, uma aventura introdutória para personagens de nível 1. Obviamente, eu não vou dizer qual é, porque eu sei que vocês são jogadores sacanas, que vão sair lendo a aventura, mas vocês logo, logo vão perceber, mas bem logo, logo mesmo vão perceber que aventura é essa. Se eu perceber que leram a aventura e estão a fim de me sacanear, eu vou matar todo mundo. Claro, porque todo mundo já fez isso, né? Pô, não tem graça de ler aventura. Ninguém lê aventura. Aí uma coisa que eu nunca li. Sacanagem, diz aqui. Não tem graça nenhuma de jogar parado e saber aventura pra acontecer. Sei os stats de todos os bichos do livro dos monstros, mas não sei nada de aventura. É spoiler, exatamente. Sim, seriam spoilers. Então, para não espolar a diversão de todos, é bom que não leiam mesmo. Se alguém já tiver lido, por acaso, ou até se alguém já tiver jogado essa aventura, não tem importância também. Como eu disse, essa primeira aventura, ela serve para que a gente possa unir o grupo e para que a gente possa ir acertando alguns pontos que fatalmente ficarão soltos nesse início de cenário novo, né, de cenário de campanha novo. É uma forma também da gente se acostumar com os novos personagens, poder criar aquela colinha ali que vai unir esses personagens e os jogadores em torno da campanha central. Então não tem importância assim, se alguém já tiver conhecido. Bom, nós vamos jogar, como eu disse, no cenário de campanha que eu batizei de A Cidadela, em homenagem ao nosso site. Eu vou fazer uma apresentação, como eu disse, breve dos aspectos gerais, um resumo dos aspectos gerais do mundo, para que vocês saibam aonde os personagens de vocês estão morando. Bom, os povos civilizados conhecem o mundo dos vivos como Teros. Esse é o nome comumente aceito pelos sábios para denominar o mundo em que vocês vivem e aonde os povos se proliferaram e floresceram. Independente das convenções específicas de cada povo, o nome Teros é comumente aceito, pois essa palavra é a denominação da língua comum para a Terra, sendo esse o seu significado. Teros, portanto, na língua comum, é sinônimo de terra, de chão, de solo, né? Teros possui uma imensa porção de terras secas que estão cercadas pelos oceanos por todos os lados, entrecortadas por diversos rios, dotadas de muitos lagos, baías e lagoas. Embora não se possa ver de nenhum ponto em Teros, os oceanos estão limitados por uma muito bem definida calota de paredões de gelo antigo e infindável. Ela é conhecida como a Beira da Tigela, pelo menos é assim que os navegadores se referem a ela. É um local intransponível, onde o sol brilha com menos intensidade, onde o frio é insuportável, onde acreditam as pessoas comuns que o mundo acabe. Através da borda da tigela, acredita-se que se vá cair no vácuo do universo, né? Que se caia do mundo. As pessoas têm essa crença de que o mundo, portanto, é uma tigela. Teros está dividido em quatro grandes regiões: Beir, Hen, Goer e Edas. Sabe-se que as quatro grandes regiões possuem morfologia semelhante, pouco diferindo entre si quanto aos aspectos gerais do clima, vegetação e fauna. Edas é, sem dúvida, a terra dos povos livres, que também se chamam de Edains. É a região mais iluminada do mundo, onde predominam as raças civilizadas e inteligentes, dentre as quais se destacam os humanos, elfos e anões. Estes povos formaram grandes civilizações que encontraram em Edas o lar onde floresceram e se desenvolveram até o ponto onde se encontram hoje. Hem é a maior região do mundo. É o lar selvagem de muitas bestas que vagam por seus desertos gelados e campos ermos. Os Edain sabem pouco sobre essas terras, exceto por relatos esparsos de alguns exploradores que por vezes mencionam cidades e até reinos inteiros escondidos nos confins de Hem. Em sua maioria, porém, os povos Renarion são sociedades tribais, consideradas primitivas por seu baixo desenvolvimento tecnológico e seus hábitos pouco modernos. Algumas tribos Renarion são nômades, outras, contudo, lograram se estabelecer em um só local. Mesmo essas tribos, porém, ainda nutrem o amor pela caça e pela guerra, desprezando a agricultura e a paz. Como se vê, os Renarion são povos bárbaros aos olhos dos Edain. Motivo pelo qual estes se mantêm atentos, porém distantes daqueles o tanto quanto possível. A tribo mais conhecida dos Renarians é a tribo de Hanwar, a mais próxima das terras Edain e também a mais beligerante de todas. Goer, por sua vez, é a terra dos bandoleiros. É assim que os Edain as enxergam. Afinal, os seus vizinhos mais próximos nas terras de Goer são os piratas de Praedor, um país caótico e vil comandado por corsários e por um rei ladrão. Se Goer fosse apenas isso, talvez Teros seria um mundo mais pacífico. Ocorre que o restante dessas terras sombrias está dividido entre Ardanaph, a magocracia liderada pelo tirano arquimago Orius, e os pântanos de Sendrecas. Pouco se sabe sobre esses dois locais. A magocracia está completamente fechada para o mundo, e desde que o arquimago Orius ascendeu ao poder, sabe-se cada vez menos sobre suas pretensões e o que mais se passa no interior do reino. Alguns adivinhos Edain chegaram a anunciar um tempo de tormentas causadas pela ambição do arquimago, mas os espiões e exploradores jamais retornaram com notícias que pudessem confirmar ou refutar as previsões. Sendrecas é um local ainda menos conhecido. Não se trata propriamente de um reino ou algo que o valha, pois a maior parte do território é dominada por pântanos e charcos úmidos e fedorentos. Porém, conta-se que a região, que é amplamente habitada pelo povo lagarto, está sendo assolada por um tirano incomum, que deseja assumir os pântanos como seu lar. Beir é uma terra isolada e distante. As terras baixas são protegidas das ondas de frio da cidadela e não estão próximas o suficiente do Anel do Gelo. Então, o calor e o clima árido dividem o resto do mundo da terra onde o sol nasce. Depois eu explico para vocês o que é a cidadela e o que é o Anel de Gelo. A maior parte da terra em Beir possui uma detestável vegetação rasteira, onde predominam arbustos e árvores baixas de galhos finos, retorcidos e espinhosos. O solo se abre em fendas profundas, onde se abrigam lagartos, escorpiões e aranhas. Os mamíferos buscam alimento em pequenos oásis que ocasionalmente se formam no entorno de aquíferos. Ao longo de todo o litoral do coração de Beir, comprimidos entre a Caatinga e o Oceano Vasto, há diversas cidades-estado, muitas lideradas por comerciantes e poderosos plutocratas. O viajante, quando deixa a Caatinga e se aproxima do litoral, enfrenta o inferno das dunas que rastejam com a força dos ventos e são lar de enormes vermes carnívoros. A travessia do deserto, porém, é recompensada quando o explorador observa no horizonte o surgimento das montanhas de Garagan, pois em seu entorno floresceu a nata da sociedade beirinita. Sabe-se pouco deles, apenas que são hábeis artífices e sábios estudiosos. Seu isolamento os forçou a desenvolverem sua cultura de forma própria, o que resultou em práticas sociais exóticas para os padrões Edain. A sociedade valoriza o poder matriarcal e se baseia em meritocracia. A economia não está centrada nas figuras de autocratas ou castas nobres, como no regime Edain, mas sim em cada indivíduo e sua força de trabalho. Por isso, o comércio entre os clãs é desenvolvido e estabeleceu-se um certo bem-estar social. Bem, pelo menos é assim nas regiões próximas às montanhas, onde se concentra a maior parte da população. Então nós temos Edas, Goer, Hem e Beir como as quatro principais regiões do mundo. tá? Num grande continente. Cada uma dessas regiões são subcontinentes, vamos colocar dessa forma. No centro de Teros, dividindo as quatro regiões, está a Cidadela, a grande montanha que se ergue tão alto que parece rasgar os céus. A Cidadela pode ser vista de praticamente toda Teros, marcando o horizonte como uma recordação constante da magnitude da Terra e das forças poderosas que a criaram e que sustêm a vida nela. A montanha em si é considerada como inacessível e inóspita. Ela recebe esse nome porque está cercada por vastas cadeias montanhosas que se elevam ao seu redor como os muros de uma fortaleza. Aos seus pés, entre as muralhas de rocha e gelo da Cordilheira das Agulhas Rascantes, estende-se um profundo e negro vale, onde se acredita que o mundo tenha seu fim. O ar em seu entorno é rarefeito, o frio é congelante e a pressão atmosférica é quase insuportável. Qualquer criatura que tentasse alcançar o pé da cidadela seria antes sufocada ou congelada. Mas se alguém capaz de suportar esses sofrimentos atrozes conseguisse chegar ao vale, seria esmagado pela pressão e morreria imediatamente. Não há registros de alguém que tenha retornado de uma expedição à cidadela. Aqueles que se atreveram a escalar os picos escarpados das agulhas rascantes descreveram a cidadela como uma montanha colossal, cuja vastidão não se consegue contemplar somente com os olhos, cuja superfície estéril reluz e ofusca a visão, e em cujo topo parece habitar o Criador. O vale, porém, é descrito de forma sombria, como um abismo profundo e negro, como a noite mais escura, um buraco que se abre sem fim para o infinito, de onde sopram brisas gélidas que serpenteiam pelos picos escarpados das agulhas, com os lamentos das almas aflitas daqueles que já deixaram o mundo dos vivos. Portanto, vocês têm no centro do continente, né, da grande massa de terra, a que se chama Teros, e que dividindo essas quatro macro-regiões, vocês têm então uma grande cordilheira montanhosa chamada de Agulhas Rascantes, e no centro dessa cordilheira, uma gigantesca, imensa, colossal montanha conhecida simplesmente como a Cidadela. A Cidadela não está, digamos assim, emendada com essa cordilheira, pois entre a cordilheira e a Cidadela forma-se um profundo e imenso vale negro, para onde as pessoas que escalam as Agulhas Rascantes olham e veem apenas o céu, o infinito, uma projeção de escuridão tão grande que se equipara às próprias estrelas, né, ao próprio firmamento. Como era de se esperar, o clima em Teros é previsível e varia de forma constante. Os estudiosos já observaram que o anel de gelo, que é essa cordilheira, não, essa calota, vamos chamar assim, de gelo, que forma a beira da tigela, né, a beira do Pires, e a própria cidadela exercem poderosa influência sobre a distribuição nas temperaturas da Terra. Ou seja, existe um consenso entre os estudiosos de que o que regula o clima em Teros são, de um lado, a cidadela, no centro do continente, e essa borda gelada que existe no limite dos oceanos, a uma distância imensa do continente. Os círculos externos, regiões litorâneas, e círculos internos, terras próximas da cidadela, tendem a sofrer com temperaturas mais frias durante todo o ano, amenizando-se somente durante o verão. O círculo chamado de círculo central possui temperaturas mais amenas, de clima temperado, sofrendo maior influência da presença ou ausência de florestas, montanhas e rios, capazes de contribuir para a média das temperaturas ao longo do ano. Portanto, para que vocês tem uma visualização da distribuição climática no continente, a situação é a seguinte: quanto mais próximo do centro do mundo você tiver, ou quanto mais distante do centro do mundo você tiver, ou seja, quanto mais nos extremos, ao centro ou muito distante, mais frio você vai passar. Porque a cidadela e as calotas, vamos dizer assim, essas calotas polares, vamos chamar assim, que não são polares, na verdade, porque não se trata de um polo, né? Essas calotas de gelo acabam resfriando o planeta. A região, vamos dizer assim, de clima temperado é uma faixa, que eles chamam de círculo central, é uma faixa de terra numa distância, vamos dizer assim, equilibrada entre a cidadela e essa calota de gelo mais distante. Bom, Teros é iluminada pelo Sol e quando esse desaparece no firmamento, surge nos céus a lua pálida e as estrelas que formam as constelações. Os dias inteiros possuem aproximadamente 24 horas de duração, que é o tempo entre cada nascer do Sol em Beir. O Sol sempre nasce no extremo de Beir. Segundo o calendário mais aceito atualmente, os dias estão reunidos em Pentagoi, que é o plural de Pentagon. Um Pentagon é composto por 5 dias. Esse modelo é largamente utilizado porquanto a cada 5 dias a luz do Sol é encoberta pela passagem da Lua, formando-se então um eclipse total com duração constante de 2 horas, que se inicia na 11ª hora do dia, alcançando seu clímax ao meio-dia, e terminando na 13ª hora do dia, quando a Rainha da Noite e o Imperador da Luz interrompem sua eterna contenda até o próximo conflito. Esses dois títulos, né, Rainha da Noite e Imperador da Luz, são usados pelos povos de Teros em alusão às histórias antigas que associam a criação desses astros ao conflito de reis antigos. Consomem-se 360 dias para que se passem as 4 estações inteiras, período denominado de Iaro. O Iaro tem início no primeiro dia de verão, a estação mais quente do ano. Após o verão sucedem-se outono, inverno e primavera. Cada estação tem a duração de 90 dias, períodos chamados de Naldeca. Um Iaro, portanto, é composto por 4 Naldeca. Cada Naldeca possui 18 Pentagoi e cada Pentagon tem 5 dias. Não existe divisão em 12 meses, existe divisão em Naldeca, pura e simplesmente. Isso é, na verdade, vai ser de pouca relevância, principalmente no começo da aventura e tal, mas apenas para que vocês tenham uma compreensão geral de como funcionam as coisas. Tá, deixa eu ver se eu entendi então. O Pentagon é como se fosse uma semana, que são 5 dias. Uhum. 18 dessas formam uma estação. Uma Naldeca. Uma Naldeca, e 4 Naldecas formam um ano, que é um Iaro. Exatamente. Tá. Gatitif? Beleza. A Lua possui ciclos com duração de aproximadamente 12 horas. Se observado com atenção, pode-se perceber que a Lua está quase sempre presente nos céus. De dia, a sua presença é tênue, pois fica ofuscada pela luz intensa do Sol. Então seus ciclos são pouco notados. Contudo, à noite, quando o Sol desaparece, a Lua reluz nos céus com sua luz pálida. No pôr do sol, marcando o final da tarde e o início da noite, a Lua inicia um novo ciclo, surgindo baixa no horizonte, em sua fase crescente, atinge a fase cheia por volta da meia-noite, começando a fase minguante até praticamente desaparecer com o próximo nascer do sol. Então, não sei se vocês perceberam, todas as fases da Lua, como nós conhecemos, acontecem ao longo de uma única noite e se repete ao longo de um dia. O Sol e a Lua, eles sempre fazem o mesmo caminho no horizonte? Aparentemente, sim. Tá, ok. Não diria que é uma coisa que o seu personagem tivesse preocupação em saber. Eu sou astrônomo, mas... porra. Ah, é verdade, o seu personagem vai ser um astrônomo. Na cara. Tipo... Sim, eu estou preocupado em saber. Então vou te revelar isso no momento apropriado. Ok. Fica calmo, criatura. Sem spoilers. Existe uma ordem mágica das coisas que será paulatinamente explicada. Você... um adorador dos astros. Perfeito. Os Zedain são indivíduos das diversas sub-raças Viroi, que habitam as terras de Edas. Os mais numerosos são os humanos, os anões e os elfos nesta ordem. Portanto, existe uma raça única, chamada de Viroi, da qual derivam todas as sub-raças com as quais nós estamos habituados em Dungeons & Dragons, dentre as quais, como eu disse, destacam humanos, anões e elfos. Acredita-se que todas as sub-raças em questão são irmãs e derivam da mesma obra da criação. Com efeito, muitos eclesiastas defendem que todo o povo Edain deriva da mesma raça ancestral comum. Registros históricos, arquivados em Turo Grisage, indicam o mesmo. Portanto, o assunto não é tema de muitos debates. Abre parênteses, Turo Grisai é o nome de um conclave arcano. Tá? Turo Grisai, na língua comum, traduzindo para o nosso português, significa simplesmente Torre Cinza. O consenso existente em torno da matéria aduz que as sub-raças foram criadas a partir de derivações naturais e mágicas ocorridas a partir das migrações do povo original e de seu contato com o meio ambiente após a primeira era do mundo. Nesse sentido, os Viroi, que migraram para as regiões montanhosas, mais tarde adquiriram os traços físicos e culturais dos anões. Aqueles que foram habitar nas florestas e bosques tornaram-se os elfos, e aqueles que permaneceram nas planícies junto ao mar e às margens dos rios tornaram-se os homens modernos. As derivações são óbvias e se explicam não só pela semelhança física entre as diversas sub-raças, mas também explicam a aptidão para vir em sociedade de forma civilizada, o amor pela cultura e a capacidade para o desenvolvimento tecnológico que todas essas sub-raças compartilham. Outro inegável argumento a favor da crença ou teoria da derivação, como é chamada esse modo de acreditar a organização das populações, dos povos Jedi, é o fato de que as próprias sub-raças produziram também outras derivações. Os gnomos, por exemplo, originaram-se do seio dos anões das montanhas, e os hoflins derivaram dos humanos. Todas as derivações convivem de modo harmonioso e identificam-se mutuamente como Edain ou como Viroi. Por serem raças irmãs, não há motivo para a xenofobia ou racismo entre os povos Edain. Estes são conceitos odiosos que somente raças completamente barbáricas poderiam nutrir. O povo de Edas é suficientemente esclarecido para notar que as semelhanças entre eles são muito maiores e mais importantes do que as eventuais diferenças. Isso, obviamente, gente, não significa que não existam rixas, mas as rixas são de natureza política, devido aos interesses, aos egoísmos e às personalidades, e não em virtude de raça, ou cor, ou o que quer que seja. Por essa razão, é absolutamente comum que as cidades Edain sejam habitadas por representantes de praticamente todas as derivações dos Viroi. Os humanos são os Viroi mais numerosos em Edas. Acredita-se que essa sub-raça surgiu a partir daqueles ancestrais que migraram para o litoral e para as margens dos rios, vivendo a partir da caça e da pesca. Sua complexão física favorece essa versatilidade. Os humanos são favorecidos por uma grande ambição e senso de dever. Eles geralmente vivem pouco, entre 60 e 100 anos de idade, por isso as ambições os levaram a se tornarem os mais criativos artífices Jedi, os mais ousados exploradores e mais ávidos estudiosos. Com relação aos anões das montanhas, é a segunda sub-raça mais numerosa em Edas. Os anões são os filhos das montanhas, para onde alguns Viroi migraram durante a Primeira Era. Sua complexão física favorece o trabalho duro nas minas e a resistência necessária para enfrentar as intempéries de tal região. Ao contrário do que se pode pensar, a maior parte das cidades anãs não está enterrada nas montanhas, mas sim no sopé delas e às vezes encrustadas em suas encostas, esculpidas na própria pedra. Os salões das minas anãs abrigam apenas os mais nobres guerreiros e líderes do povo, além, é claro, dos tesouros e outras relíquias. Os anões podem viver por um longo período de tempo, até 300 anos, e por isso talvez não sejam tão criativos quanto os humanos, nem tão ousados quanto eles. Porém, sem dúvidas, são os melhores ferreiros, pedreiros e engenheiros de Edas. Os Altos Elfos são a terceira sub-raça terceira sub-raça mais numerosa em Edas. Os elfos são os filhos dos bosques, e acredita-se que sejam o fruto de uma mistura entre os migrantes Viroi com fadas. Apesar de sua aparência delicada, os altos elfos são verdadeiros herdeiros das florestas. Sua complexão física esguia os confere agilidade e acurácia. Sua inteligência e sabedoria os tornaram grandes estudiosos e sábios, e sua longevidade os brindaram com a paciência necessária à arte da contemplação. Verdadeiras cidades élficas são difíceis de se encontrar, mas geralmente ficam em regiões de rara beleza natural, como a margem de cânions arborizados, nos leitos de rios e próximos de cachoeiras, sempre protegidas pelas matas e em harmonia com o meio ambiente. Os elfos chegam a viver até 500 anos, mas somente aqueles mais reclusos chegam a tanto. Com relação aos gnomos, são também conhecidos como anões das colinas. São um pouco mais baixos do que seus primos, os anões das montanhas, e menos atarracados também. Acredita-se que tenham derivado deles justamente quando, ao final da Primeira Era, migraram para as colinas mais baixas e se aproximaram do contato com os homens. Os gnomos são mais extrovertidos que os anões e um pouco mais apressados também. Trata-se de um povo muito criativo e vivaz. Os gnomos são conhecidos em Edais por serem grandes inventores e notórios engenheiros. Não existem cidades gnômicas, pois essa sub-raça mescla-se com facilidade, ora com os humanos, ora com os anões. Quanto aos Hofflings, são os pequeninos, primos dos humanos. Acredita-se que se trate de uma linhagem que se afastou dos humanos para viver em campinas no interior do continente. É um povo pacífico, responsável pelo grande desenvolvimento da agricultura em Edais. Os pequeninos são péssimos caçadores, mas adoram plantar e cultivar o seu sustento. São grandes amantes da terra e vivem em harmonia com ela. Existem alguns povoados Hoffling no interior de Edais, especialmente num reino chamado de Rolan, onde eles vivem em tocas. Muitos, porém, deixaram esse estilo de vida pacata e foram viver com seus primos humanos. Nas cidades humanas, os pequeninos são aceitos e bem vistos, por sua índole geralmente boa e generosa. Algo me diz que algum dos personagens há de quebrar com esse paradigma. Eu tenho uma pequena dúvida. Nada de perguntas muito complexas, hein? Não, não. Você está falando de Edais o tempo todo, de como as civilizações migraram e evoluíram por essas terras. Mas as outras que você falou, Goer e tudo mais, eles possuem membros das mesmas raças que vivem em Edais também? Tipo, tem humanos, tem elfos, tem... Ou são raças diferentes? Então, são, pelo menos em na maior parte do que se conhece a respeito de Goer, Ren e Beir, sim, são Viroi também. Embora eles possam apresentar diferenças culturais gritantes, em alguns casos até algumas diferenças físicas, eles são considerados Viroi também, são bem semelhantes. O que acontece é que você tem nessas regiões, em algumas situações, um predomínio, uma disputa entre os Viroi e outras raças que não são consideradas Viroi, como por exemplo, no caso de Goer, o povo lagarto que vive nos pântanos, né? Então, não são assim... Na verdade, o povo Edain conhece muito pouco a respeito dessas outras regiões, né? Para eu poder te afirmar com muitos detalhes. Mas, em síntese, sim, existem Viroi por essas outras terras também. Agora, a forma como eles estão organizados, né, é totalmente diferente da forma como eles estão organizados em Edais. Pode-se dizer que Edais é um continente, um subcontinente, predominantemente dominado pelos Viroi, entendeu? Saquei. Você não vai ter assim um reino órquico, enfim, um domínio de outras raças ou de outras criaturas sobre Edais, né? Capite? Entendi, tio. Você também precisa aprender a começar a campanha de RPG com outra música, mas prossiga. Começar com outra música? Por quê? Porque sempre começa com a música do Condado. Ah, mas é porque é muito clássico, cara. Não tem como deixar de usar. Toma mais dela, então. Ai, meu Deus. Muito bem, o que é o mito dos juízes da noite? Durante o momento alto do eclipse, esse eclipse que acontece a cada 5 dias e que marca, portanto, a passagem dos Pentagói, Teros mergulha em profunda escuridão, mais densa do que a maioria das noites, mesmo porque sempre durante a noite a lua passa por todas aquelas fases, né? Não existem noites completamente sem lua. Ao menos nas terras Edain, desenvolveu-se um mito de que estranhas e assustadoras criaturas surgem para vagar sobre a Terra durante os eclipses, extirpando a vida daqueles que encontram em seu caminho. Estas criaturas bestiais, por vezes, são descritas como cavaleiros negros sem cabeça, montados em pesadelos. Noutras narrativas são vistos como necromantes vingativos. Noutras, simplesmente como criaturas ferais e vis, que surgem de dentro de bosques densos, emergem de rios e lagos gelados, ou rastejam em campinas em busca de suas vítimas. Em comum, todas as narrativas descrevem que estas criaturas sombrias caçam suas vítimas para vingar uma grande injustiça, reparar uma moléstia na ordem natural, ou simplesmente aplacar a fúria dos santos. Por isso, As criaturas foram chamadas de juízes noturnos, ou Nocturne Yugstoi. Entre os humanos existem muitas e muitas histórias, algumas lendárias, outras mais vívidas, sobre os horrores que estas criaturas da noite profunda trazem. Tornou-se mesmo um hábito entre os anciões que se contem histórias pavorosas sobre os Yugstoi para as crianças, a fim de incutir neles a obediência e os valores morais da sociedade através do medo da punição dolorosa trazida pelos juízes. Os contos mais elaborados dizem que os Yugstoi surgiram através do Vale Negro, aquele vale que separa as cordilheiras das agulhas rascantes da cidadela, e vieram do inferno para assombrar as terras Jedais e seu povo. Embora alguns céticos subestimem a existência e o poder dos juízes noturnos, tratando-os como crendices populares que deram contornos exagerados às visões distorcidas de carrascos e bestas comuns, a verdade é que a maioria dos feudos em Edais ainda possuem antigas leis que punem os criminosos com o banimento das cidades e a consequência entrega do ofensor à fúria dos juízes nos dias de eclipse. É algo como andar na prancha. O ofensor condenado por uma corte de justiça local é banido da cidade e entregue ao julgo dos noturnos. Por ação deles ou não, fato é que estes ofensores desaparecem para sempre. Mas esse tipo de punição caiu em desuso com o passar dos anos e hoje não é mais utilizada, embora a ameaça do banimento ainda perdure no imaginário popular. Exagero ou não, verdade ou mito, por tradição, a civilização humana preserva suas cidades e vilas constantemente iluminadas durante as noites, especialmente durante aquelas chamadas noites de eclipse, asseverando que, conquanto que constantemente as residências e os muros sejam vigiados, e principalmente mantidos a salvo das trevas pelas luzes de tochas, lanternas, ou mesmo pela luz pálida das brilhantes tonoi ardendo, todos estarão a salvo dos juízes noturnos. Abre parênteses. Brilhantes tonoi é o nome de um minério que é comumente extraído das colinas, simplesmente chamadas de colinas brilhantes. É um minério que tem luz própria, uma luz pálida, clarinha, que em pequena quantidade é capaz de iluminar tanto quanto uma tocha. Então a mineração desse tipo de pedra é bastante comum nas terras Jedais, especialmente no reino de Arintia, justamente por ser um reino vizinho das colinas brilhantes. E essas pedras são justamente por essa propriedade, né, utilizadas normalmente na iluminação das vias públicas das cidades mais abastadas. Essa necessidade de proteção, portanto, essa segurança que os Edain criaram em torno da iluminação de suas cidades, de suas vilas, ajudou a modelar a civilização Edain. De modo que a maior parte dela, né, vive dentro dos muros da cidade, onde geralmente há distritos campestres dedicados ao cultivo de insumos mais básicos da alimentação, notadamente para a sobrevivência e subsistência da nobreza, distritos comerciais e administrativos. Há também, apesar disso, uma significativa população rural que vive fora dos muros da cidade. Estes fazendeiros protegem seus campos e casas montando cercas e às vezes até mesmo paliçadas, guarnecendo-as com sentinelas contratadas para vigiar os limites de suas propriedades, contando com o auxílio de sacerdotes e seus ungüentos mágicos, ou mesmo apelando para o fogo. A regra, entretanto, é que mesmo os vilarejos mais pobres contam com pelo menos algum tipo de, vamos dizer assim, entre aspas, proteção contra os juízes noturnos, né? Então vejam, os juízes noturnos, ninguém tem certeza se eles são uma lenda ou uma realidade, né? Hoje, eles são tidos muito mais como uma lenda, né? Mas a cultura desses juízes já esteve muito presente, né, na sociedade Edain e marcou de forma muito profunda o desenvolvimento dos diversos povos Edain. De forma que todo mundo tem um certo temor pela escuridão, né, pela noite, porque o que se diz é justamente que nas trevas é que esses juízes noturnos caminham, né? E a verdadeira origem desse mito já se perdeu, né? O verdadeiro surgimento, né, dessas criaturas, ninguém sabe dizer ao certo. Existem diversas teorias. O senso comum diz apenas isso, que são criaturas que surgiram do Vale Profundo, que vieram do inferno e que, portanto, seriam criaturas infernais. Outros acreditam que são espíritos animados pela natureza para trazer balanço e equilíbrio. E aí, muitas vezes, utiliza-se isso para... como a história do bicho papão, né? Para ensinar as crianças a terem bom comportamento, senão os juízes noturnos vão lá e vão pegá-los. Enfim, esse tipo de relatos são comuns. É, provavelmente os personagens de vocês não teriam assim, nenhum tipo de maior conhecimento a respeito desses juízes. E também não significa dizer, para que fique bem claro, que todas as noites ou todo o eclipse essas criaturas aparecem, são vistas ou coisas assim. Isso em absoluto. Em muitos casos recentes, em muitos relatos recentes, especialmente quando se trata da aplicação, da utilização desses mitos dos juízes noturnos em cidades Edain, alguns defendem, né, que nesses relatos mais próximos não houve assim, aparição de juiz nenhum. Né? Alguém se fez passar por juiz, alguém usou isso para, digamos assim, aplicar aquela lei do andar na prancha, enfim. Não se tem assim, uma convicção, uma certeza a respeito desses juízes. Aqueles que estudam um pouco mais esse assunto dizem que, especialmente os arcanos pesquisadores, né, que buscam nos livros de história relatos sobre os primeiros relatos sobre o surgimento desses juízes, enfim, os historiadores até atestam que a primeira vez que se falou nesses juízes noturnos foi durante a chamada Inquisição. Mais tarde eu vou explicar sobre ela brevemente. Os eclesiastas acreditam que estas criaturas são as almas corrompidas daqueles que lutaram contra a heresia druídica, atribuindo à feitiçaria deles o surgimento desta ameaça. Ou seja, os clérigos que estudam esse assunto costumam atribuir os juízes noturnos a uma criação profana, vamos dizer assim, do poder de feitiçaria dos druidas. Já os druidas, por sua vez, reconhecem que os juízes noturnos são, de fato, espíritos de vingança da natureza, perturbados pela guerra de intolerância dos eclesiastas contra a tradição druídica. Estas terríveis forças da natureza despertaram para nunca mais descansar até que cessem as animosidades e, finalmente, a tradição volte a ser respeitada. Mesmo assim, mesmo acreditando nisso, os druidas também temem a ira dos juízes noturnos. É uma força incontrolável da natureza, segundo os druidas. Então existem basicamente essas duas vertentes de pensamento. Né? Pelo menos são as duas vertentes mais sérias, vamos dizer assim. A visão druídica e a visão eclesiástica. Isso não é, como eu disse, algo muito relevante, muito importante nesse momento para vocês saberem, porque não é uma coisa que se faz tão presente fisicamente na vida dos personagens, né? Eu ia perguntar, na verdade, monstros no sentido tradicional de D&D da palavra, assim, existem no mundo também. As bestas mágicas? Sim, existem. Ah, ok. Vamos dizer assim, Enciclopédia dos Monstros é o livro dos monstros. Ok, isso aí tudo existe, todo mundo conhece, ou pelo menos... Sim, convive-se, entre aspas, né, convive-se com certa normalidade com essas criaturas. Saquei. Com as hostilidades padrão, né? Bom, a organização política do Edain. Os eclipses, o receio pelas ameaças noturnas e os perigos naturais das viagens levou os Edain a construírem suas cidades próximas umas das outras. A proximidade em curta viagens fortalece o comércio e provém mútua e recíproca proteção, trazendo óbvio benefício. Isso não significa, porém, que o convívio entre as cidades seja sempre pacífico. Assim, devido à proximidade, é comum que as cidades Edain reúnam-se em feudos, e embora cada cidade possua governo e leis próprias, os feudos possuem reis. Esses reis atuam como verdadeiros magistrados, resolvendo especialmente questões jurídicas e comerciais existentes entre as cidades. Não raro, contudo, os reis recebem também petições de apelações de cidadãos que se sentem injustiçados pelos magistrados locais, funcionando então como última corte de recursos. O que se percebe na prática é que os reis não possuem qualquer poder de comando sobre as cidades em particular. Entretanto, como representam a unidade entre as vilas e Edain, suas decisões e mesmo suas orientações políticas influenciam grandemente a vida nas cidades. Nas terras dos Edain existem atualmente 4 monarquias feudais: Aríntia, Falsévia, Farindel e Grícia. Estes 4 feudos possuem identidade cultural, estrutura de poder político e exércitos próprios, sendo por essa razão apontados às vezes como verdadeiros reinos. Nossa aventura começará no reino da Aríntia. Os Viróis são estudiosos a respeito da constituição e da origem da vida em Terros. Embora não se possa dizer isso da grande massa da população Edain, o fato é que praticamente toda grande cidade possui algum tipo de estudioso ou organização de estudiosos dedicados à compreensão de Terros e do cosmos. Estes estudiosos compreenderam há tempos que, contrariando o senso comum, Terros não é exatamente plana. A conclusão foi obtida primeiramente por Tarkelion, que observou a curvatura de Terros a partir de experimentos simples, como a medição de sua sombra em diferentes regiões da Aríntia setentrional e a aplicação de modelos matemáticos avançados. Mais tarde, a comunidade dos magos de Túrio Grisai concluiu pela aceitação do modelo proposto pelo sábio orientiano, tendo feito incluir da 19ª encíclica do conclave a posição oficial da sociedade. Túrio Grisai, como vocês puderam perceber, é um conclave de magos que está sediado na Aríntia. A preocupação dos magos e suas conclusões são consideradas obscurantistas pelos eclesiastas. Nada obstante, não exista nenhuma particular preocupação das profissões de fé em negar as conclusões tarquiliônicas, o fato é que os sacerdotes ora estão ocupados com as necessidades imediatas do povo, ora estão reclusos em templos distantes, elevando a alma, ou em monastérios isolados, aperfeiçoando sua mente e seu corpo. Seja como for, existe uma tendência geral entre os eclesiastas de considerar que os estudos conduzidos pelos magos são impertinentes, inúteis ou simplesmente frívolos. Sendo assim, uma vez que os magos não possuem qualquer tipo de penetração cultural na sociedade, especialmente nas castas mais pobres, permanece viva a cultura segundo a qual Terros é plana e infinita no plano horizontal, estando os Viróis limitados apenas pelo frio congelante das muralhas. Existem três visões cosmológicas três visões sobre cosmologia no mundo. E aqui a gente começa a falar rapidamente das classes, que é o que vai interessar mais imediatamente aos senhores para fins de interpretação. Os magos são estudiosos na verdadeira acepção da palavra. Eles vivem enclausurados em bibliotecas repletas de conhecimento arcano, ou estão se aventurando em busca de tomos perdidos, pergaminhos esquecidos, artefatos mágicos escondidos em tumbas antigas, etc. Eles tendem a serem disciplinados, pois a manipulação da trama arcana depende de seus esforços físicos e mentais. Eles precisam estudar para saber exatamente quais fios puxar, desenvolvendo suas próprias fórmulas mágicas. Os magos formam uma verdadeira sociedade organizada. Na verdade, existem diversos grupos de magos, com as mais variadas finalidades. Os grupos mais sérios e respeitados são os conclaves, que reúnem magos estudiosos, geralmente astrônomos, boticários e alquimistas. E esses grupos, que são chamados de conclaves, portanto, produzem documentos sobre a observação do cosmos e de Terros, com um conteúdo que mescla física, química e, é claro, a magia. A reputação dos conclaves só não é maior porque muitos nobres consideram as artes arcanas perigosas. Alguns chegam mesmo a banir esta classe de suas terras. O baixo prestígio com nobres costuma ocorrer como fruto das ações de magos rebeldes ou normalmente por causa de feiticeiros e bruxos que não possuem nenhum tipo de respeito pela arte arcana e menos estudo ainda. Em suma, os conclaves dos magos e os magos que são vinculados a esses conclaves tendem a não nutrir um grande respeito por feiticeiros, os bruxos, warlocks e outros arcanos que conjuram as suas magias a partir de um conhecimento inato. Porque justamente são figuras que não precisam estudar para ter acesso à magia arcana e que, portanto, de acordo com os magos, não têm assim a fortitude mental necessária para suportar o peso da responsabilidade de se ter tanto um domínio sobre tanto poder, né? Além disso, o fato dos magos estarem, digamos, entre aspas, sindicalizados dentro dos conclaves faz justamente com que essa classe possa ter, digamos, uma maior respeitabilidade diante dos nobres, que obviamente temem o grande poder dos magos, né? Que é um poder praticamente infinito, né? Sem dúvida nenhuma, uma das classes mais poderosas do mundo. Então, o fato de que existem arcanos fora dos conclaves faz com que esses membros do conclave, enfim, acabem tendo uma certa desconfiança, um certo desrespeito para essas pessoas e, enfim, consideram que a presença deles não só é nociva para as artes arcanas como, enquanto arte propriamente, como também para os interesses políticos dos conclaves. De outro lado, tem-se os clérigos. Eles são os sacerdotes, conselheiros espirituais, escribas, curandeiros, médicos e cirurgiões. Os clérigos são capazes de canalizar um tipo de energia mágica misterioso, que parece fluir de seus corpos, especialmente de seus corações, que pulsam acelerados e são movidos pela fé, simplesmente. A fé é a crença no impossível e a inabalável vontade de realizar grandes feitos. Essa é a concepção, o conceito de fé dentro do cenário. Não se sabe ao certo como o poder da fé foi descoberto, pois sua canalização é muito, muito antiga. Sabe-se apenas que o acesso a essa inegável fonte de poder somente depende do próprio indivíduo. Canalizar o poder da fé depende de um grande fator motivador, algo que inspire o clérigo. Esses objetos de inspiração são chamados de fiadores. Os fiadores são as entidades que motivam os clérigos, que dão a eles a razão para crer no impossível, que enchem seus corações com esperança quando tudo parece perdido, que dão a eles a certeza da proteção e da vitória e que, em última instância, recompensam a fé com poder. Nas terras de Edais, os clérigos estão divididos basicamente em duas categorias, os eclesiastas e os hereges. Os eclesiastas têm como fiadores os mártires. Estes geralmente são pessoas de alto relevo histórico, cujos exemplos de vida, lições morais, filosóficas e éticas inspiram e motivam seus seguidores a fazerem o que é certo. Os mártires são virói que viveram nas terras Jedi e que se elevaram acima do mundano e do odierno. São epítomes da supremacia da Yin e encarnam as virtudes morais mais caras aos virói. É comum que os eclesiastas se organizem em templos ou igrejas, que são verdadeiras organizações que buscam não só erguer santuários sagrados para a realização dos rituais, oferendas e orações, como também concentrar os estudos sobre os mártires, codificando as leis religiosas, unificando o discurso de fé e orientando missões de interesse. Já os hereges são considerados ocultistas, fanáticos ou simplesmente loucos. Isto porque dedicam sua fé a fiadores infernais, entidades conhecidas como demônios ou outros seres desprezíveis e amplamente combatidos pelos mártires. Os hereges quase nunca são bem-vindos publicamente em Edais. Eles formam cultos secretos em locais ermos e abandonados e tentam se infiltrar na sociedade para colher sacrifícios, recrutar novos seguidores ou simplesmente pôr em prática algum plano maligno que atenda aos anseios dos seus próprios fiadores. Por fim, tem-se os druidas. Eles são os sacerdotes, herbalistas, boticários, conselheiros espirituais e curandeiros. Os druidas canalizam um poder mágico que, em sua essência, se parece muito com o poder da fé. Porém, sua origem é um verdadeiro mistério até mesmo para os clérigos. Os druidas preservam para si os conhecimentos antigos sobre os espíritos que animam toda a existência. Para eles, o mundo é regido por uma força inteligente, intangível e neutra por convicção, o chamado Logos Universal. Todo o produto da criação é dotado de um espírito próprio e poderoso, que anima os seres vivos e que deve ser respeitado. São esses espíritos que, através dos rituais e da alta feitiçaria druídica, concedem aos sacerdotes druidas o seu poder, chamado simplesmente de tradição. A tradição nunca é escrita e nunca é ensinada para aqueles que estão fora dos círculos druídicos. Os druidas transmitem os ensinamentos da tradição somente de forma oral e geralmente submetem seus aprendizes a severas etapas de treinamento, verdadeiras provações. Segundo os ensinamentos druídicos, os virões se desgarraram da antiga fé no Criador e paulatinamente foram se esquecendo dele. Este fenômeno ganhou força durante o início da Segunda Era, quando os eclesiastas conseguiram se infiltrar nas políticas palacianas como conselheiros de nobres e reis. Os eclesiastas acreditam que a pregação da tradição contraria o verdadeiro poder da fé. O conceito religioso dos eclesiastas renega a existência de uma entidade divina superior. Para eles, os próprios viróis são uma expressão autocontida do mistério da criação. Eles são o começo, o meio e o fim, não sendo por outra razão o fato de que são superiores a todas as criaturas inteiras, sendo hábeis para dominá-las e moldá-las à sua própria vontade. Assim, durante o início da Segunda Era, os eclesiastas eram uníssonos na defesa de que a tradição era uma ameaça às virtudes dos mártires e, por conseguinte, uma afronta a eles próprios. Deste modo, embora inegavelmente poderosos, os druidas deveriam ser afastados e sua tradição banida da sociedade por quanto nociva e perigosa. De acordo com os druidas, o medo dos eclesiastas sempre foi perceber que os virói não são criadores, mas sim criaturas, e que, portanto, seus valores morais e suas virtudes podem não ser necessariamente válidos aos olhos do verdadeiro criador. A existência de um logos superior propõe questionamentos incompatíveis com as certezas capazes de gerar o poder da fé, e, portanto, tal concepção passou a ser encarada como nociva e perniciosa. Quando os eclesiastas conseguiram convencer os nobres e Daim acerca de suas verdades, teve início a Inquisição, durante a qual as terras Jedi foram manchadas pelos sangues dos sacerdotes druídicos, perseguidos como bruxos ou hereges pelos eclesiastas. Desde então, os poucos druidas que restaram se recolheram para o interior das matas, desaparecendo dos olhos dos eclesiastas. A tradição quase se perdeu, mas esses druidas, que estavam exilados, se tornaram verdadeiros guardiões, seres supremos, muito antigos e de enorme sabedoria, que guardaram a tradição e começaram então lentamente a ensiná-la novamente quando a perseguição arrefeceu. Durante o período de recolhimento dos druidas e seu afastamento da sociedade, é que surgiram os primeiros rastreadores. Pessoas que, inspiradas na fé druídica, dedicaram-se de tal forma ao contato com a natureza que acabaram agraciados com o poder inato da tradição. Não faz muitos anos que os druidas reapareceram na sociedade Edain, porém o fazem de forma muito discreta, procurando pregar em locais distantes das grandes cidades, sem chamar muita atenção. Tem se tornado comum em povoados rurais que os druidas sejam chamados para abençoar campos, purificar a carne dos animais criados para corte e abate e ajudar os enfermos. Aqueles que seguem os ensinamentos da antiga fé são tratados por pagãos. Enquanto seu poder e influência são ínfimos, os eclesiastas não parecem se importar, embora já haja aqueles que pregam atenção ao ressurgimento da tradição. Para encerrar, é preciso falar sobre a filosofia, que é algo de grande interesse dos monges. Afinal de contas, magos, clérigos e druidas, nenhum deles está realmente interessado no aperfeiçoamento da mente, no domínio dela sobre o corpo. Essas três classes que eu mencionei estão claramente ocupadas com questões externas ao corpo, discutindo aspectos sobre a trama, a fé nos mártires, a tradição. Há, para eles, implicações cosmológicas, políticas e espirituais. Tudo produz conhecimento. Porém, quando se fala de filosofia, não se está a discutir conhecimento, pura e simplesmente, mas sim o autoconhecimento. Alheio às discussões infindáveis, à politicagem, questionamentos transcendentais, existem aqueles vocacionados que não se satisfazem com as respostas da trama, da fé ou da tradição. Estes são os monges. São pessoas que decidem recolher-se da sociedade para refletir e meditar a fim de encontrar respostas para questionamentos íntimos, não sobre o cosmos e o espírito, mas sim sobre a própria condição e sobre o seu próprio comportamento. Os monges buscam, através da reflexão, da meditação e da observação e do estudo, estabelecer roteiros lógicos e definir posturas éticas e morais para seu comportamento, na busca pela satisfação plena de sua condição como seres viventes. Não se trata, como eu disse, de discutir cosmos, o mundo dos espíritos ou as artes arcanas, mas sim de voltar-se para o próprio interior em busca do aperfeiçoamento do pensamento e do domínio da mente sobre o corpo. Não existe, por essa razão, uma única linha de pensamento que una todos os monges. Em verdade, existe uma multiplicidade de pensamentos, reflexões e comportamentos monásticos que impedem a aplicação de qualquer rótulo que sirva perfeitamente para cada monge. Há, porém, uma coisa comum entre todos eles. Todos eles desenvolvem algum conjunto de pensamentos a que se chama filosofia. Portanto, a filosofia, no nosso cenário, é o produto de um conjunto de reflexões pessoais, o resultado de muito tempo de meditação que inexoravelmente levou o monge a viver e a se comportar de acordo com uma solução de pensamento mais ou menos sistematizada, através da qual ele é capaz de atingir o domínio da mente sobre o corpo, o estado mental chamado de Ki. Então, a filosofia, de certa forma, está para o monge como a tradição está para o druida ou como a fé está para o clérigo. Ela é a fonte do poder do monge, pois é através dela que o monge consegue atingir o Ki e assim realizar grandes feitos. Bom, existe também a chamada alta cultura, que é justamente a cultura bárdica. Não é possível afirmar que a alta cultura seja apreciada em Edais como um todo. O povo Edain está notoriamente concentrado em sobreviver, um dia após o outro, trabalhando a terra, cuidando de seus animais ou comerciando o seu fabrico. Não há para o povo tempo para apreciar música, literatura e as artes cênicas. Nobres e membros ricos de algumas classes livres, como os eclesiastas, porém, têm o tempo e o dinheiro necessários para financiar os artistas que perpetuarão o padrão cultural valorizado pela nobreza, que disseminarão os feitos dos mártires e que registrarão para a posteridade a história dos tempos em que se vive. Os bardos são as figuras responsáveis por tal nobre ministério. Por isso, em terras iluminadas, os bardos são vistos como parte importante da sociedade, são respeitados e sua atividade recebe suporte oficial de templos e famílias nobres que mantêm verdadeiras escolas bárdicas, chamadas de conservatórios. Há alguns poucos destes em Edais. O mais famoso fica em Tarkran, a capital da Grícia. antes do ataque bárbaro ocorrido em meados da Segunda Era, o qual terminou com um incêndio do edifício onde estava o conservatório. A minha entonação pode ter deixado a narrativa meio confusa. Mas, como eu estava dizendo, existem poucos conservatórios de bardos, né, das escolas bárdicas em Edas. O mais famoso ficava em Tarkran, capital da Grícia, mas houve um ataque bárbaro no meados da Segunda Era e que culminou no incêndio desse edifício, né? Essas escolas, chamadas conservatórios, buscam ensinar os seus alunos, chamados de menestréis, as composições musicais, técnicas artísticas e poesia dos legítimos bardos Edain. Além disso, esses locais servem como bibliotecas e repositório, preservando a verdadeira cultura e história dos povos. Os conservatórios são também responsáveis por desenvolver e ensinar as trovas arcanas. Elas são uma combinação de poesia e melodia que, enunciadas de forma lírica e entoadas no ritmo certo, permitem que o bardo atinja as teias da trama arcana e produza com isso os mais fantásticos efeitos mágicos. As trovas arcanas, portanto, são uma combinação de poesia e música cuja reverberação toca as teias da trama. Embora sejam valorizados nas cortes jedais, a maioria dos bardos prefere viajar o mundo, levando consigo a cultura já adquirida para um novo local, onde absorverá ainda mais conhecimento antes da próxima viagem. É assim, viajando e experimentando, que os bardos costumam adquirir seu vasto conhecimento e aprimoram sua música e sua poesia. Muitos destes bardos viajantes acabam retornando para os conservatórios a fim de se tornarem professores ou simplesmente para arquivar na escola os registros dos seus conhecimentos, tornando-se assim mais prestigiados e famosos na comunidade. Entre os magos, membros de conclaves, não existe um acordo sobre a importância dos bardos. Os magos Edain costumam olhar com certa curiosidade ou inveja aqueles que chamam de trovadores arcanos, pois não deixa de causar perplexidade que bardos manipulem a trama com aparente facilidade, enquanto que aos magos é necessária longa e árdua jornada de estudos e treinamento. Os magos mais curiosos estudam as trovas para compreender melhor a trama, enquanto que os invejosos, mais comum onde os conclaves detêm poder político, como em Arintia, desejam ver um controle dos conclaves sobre os conservatórios, pois consideram que as trovas criam distúrbios na trama. Ou seja, entre os conclaves arcanos, existem aqueles que são considerados, são chamados, né, de curiosos, que têm até uma certa admiração pela arte dos bardos, e existem aqueles, como nesse reino onde nós vamos jogar, que são chamados de invejosos, que querem fazer com os bardos a mesma coisa que eles querem fazer com feiticeiros e bruxos. Querem que todos sejam filiados de alguma forma e leais ao controle dos conclaves. Não querem simplesmente deixar que os bardos vivam as suas vidas filiados, quando muito, somente aos conservatórios. Bom, o último ponto que merece ser destacado, que é de interesse particular, eu já sei, do Shelba, é o mártir, a figura dos mártires, né? Existem diversos deles. Eu acho que o que melhor vai se enquadrar no personagem do Bruno é o Sanctuloi Andrales, ou simplesmente Andrales, que é chamado também de o benevolente, o cavaleiro, o justo. É aquela figura clássica que em Greyhawk nós temos como Haerônios, em Forgotten temos como Helm, enfim, é o deus leal e bom justiceiro que encarna ali a figura das, como posso dizer, da cavalaria, né, da honra e etc. Em relação ao personagem do Pichuleco, como é que é o nome dele? Como é que é o apelido, Robin? Pitisqui. Existe o Pitisqui, então, Rafael Pitisqui, pode atribuir o segmento filosófico que ele bem quiser para o monge dele, pode interpretar como quiser. Existem, no entanto, em Edais, seis principais escolas filosóficas. Se o Pitisqui tiver interesse, eu posso depois fazer uma breve explicação sobre cada um deles. Tá. É isso, eu não vou me delongar mais porque já falei para caralho, mais do que devia. Mas acho que o mundo ficou bem compreendido em suas linhas gerais, não? Sim, senhor. Sim. Pois isso, eu gostaria de saber. Posso perguntar alguma coisa? Claro. Sobre magia, posso, como funciona o uso da magia em algum território civilizado? Como que é? Assim, como que é visto? Como que, sabe? É crime ou todo mundo já sabe o que que é? Como que funciona? Então, cara, não existe assim nenhum, não existe assim um grande mistério em torno da arte arcana, né? As pessoas normalmente conseguem identificar, né, que se trata de um mago e tal. Não, ele não vai ser automaticamente perseguido, de um mago ou de um feiticeiro, alguma coisa assim, né? Ele não vai ser automaticamente perseguido simplesmente por ser o que é ou por ter a capacidade de conjurar magias arcanas. Em Arintia, particularmente, onde nós vamos jogar, onde o conclave de Túlio Grisai tem uma certa influência, uma certa proximidade com os nobres e com os senhores feudais, existe uma tentativa dos magos de limitar ao máximo o uso nocivo de magia arcana, né? O abuso da magia arcana, e eles vigiam principalmente de perto aqueles que demonstram ter um grande poder, um grande domínio de poder. Sendo assim, principalmente dentro das áreas urbanas, recomenda-se que os arcanos tenham cautela no uso das magias, né? Que sejam discretos para não chamar muito a atenção do conclave. Fora dos muros, não há grande importância. O dia que você se tornar muito poderoso, pode ser que você comece a atrair a atenção dos conclaves. E o que o conclave vai fazer a respeito é uma incógnita. Eles podem simplesmente tentar convencer-lhe a aderir ao conclave para se tornar um professor ou um mestre. Podem simplesmente querer que você tenha algum tipo de juramento de fidelidade, algum tipo de laço com o conclave, dentro do qual eles possam controlar melhor os seus passos. Pode ser que eles simplesmente, caso você demonstre um comportamento extremamente arredio, pode ser que eles simplesmente deixem claro o posicionamento de animosidade deles perante a sua figura e tornem o persona non grata dentro de Arintia. Em Arintia, em particular, a situação funciona dessa forma. O conclave de Túlio Grisai, inclusive, por ter prestígio com a nobreza, tem, digamos assim, autorização do suzerano, né, do rei de Arintia, para declarar caçadas contra arcanos mal comportados na visão deles, e julgá-los nos seus tribunais próprios, né? Mas assim, não é uma coisa com a qual você precise ficar paranoico. Não é o fato de simplesmente conjurar magias que vai fazer com que você se torne um proscrito para o conclave. Você só não deve sair por aí explodindo bolas de fogo dentro das cidades. Isso atrairia atenções negativas em qualquer lugar do mundo. Acho até que em qualquer cenário. Até porque assassinato, eu imagino que seja crime. Exatamente. Exatamente. Mas um uso normal, discreto, não vai atrair nenhum grande problema, especialmente nesses níveis mais baixos de poder, onde você não pode fazer muita coisa. E também tem outra, né? Os magos do conclave de Túlio Grisai não são onipresentes, né? Eles não estão em todos os lugares. E eles não têm informantes em todos os lados. Não é uma rede super bem distribuída de espiões que fica por aí vigiando atentamente tudo que está acontecendo, O né? Call of Duty Não se Baldur's Gate trata 2, disso. você solta uma magia e aparece a porra do mago do seu lado. É, exatamente, é Não. isso que eu perguntei, sabe? Não, Não aparece. não. Não. Tipo, você usa um. Prestidigitação, aparece um mago de teleporte do seu lado. Você usou magia de um jeito ruim. Ha ha ha. Você está preso, sabe? Não. Ok. Felizmente não é assim. Felizmente não é assim. E outra pergunta. O meu personagem, o diz dele, é de um mago de uma guilda aleatória. Como que isso vai funcionar também? Tipo, tem guildas grandes ou é uma guilda pequenininha? Como é que é? Então, podem existir diversas guildas, cara. Você pode criar uma guilda, já que estamos falando de um cenário próprio, né? Você pode criar a sua guilda, detalhá-la como você bem entender, e eu posso aproveitá-la no cenário. Ou, se você quiser, você pode se fazer passar por um membro do conclave de Túlio Grisai, o que também não é nenhum problema. A fantasia dele vai ser simplesmente um robe cinza, que é o robe que identifica os magos do conclave da Torre Cinza, né? Que é Túlio Grisai. Só que depois eu vejo isso com mais cuidado, assim, ou, sei lá, a gente conversa sobre.